é vida louca, não perdoa, empurra, para. Nós que é vida louca, não perdoa, empurra, para. E como nós tá? Armada até os dentes. E como nós tá? Armada até os dentes. E como nós tá? Armada até os dentes. De segunda a segunda, o bonde tá pesado. Só tem moleque louco, só menor preparado. Piranha nós tem de monte, elas jogam na cara. E nós que é vida louca, não perdoa, empurra. Marquinho, Marquinho. E nós que é vida louca, não perdoa, empurra, vara. E nós que é vida louca, não perdoa, empurra, vara. Como nós tá? Armada até os dentes. E como nós tá? Armada até os dentes. E como nós tá? Armada até os dentes. De segunda a segunda, o bonde tá pesado. Só tem moleque louco, só menor preparado. Piranha nós tem de monte, elas jogam na cara. E nós que é vida louca.